vai ser. O que tiver que ser, será. Então já é, né? O que tiver que ser, vai ser. Se sou repetitivo é porque acredito nessa causa que defendo. A quem sente fome e alimento, ergue as mãos. Quem quer evolução espiritual, cada dia, cada sorriso cai na real. É real, uma prece, pés no chão, prosseguir. Em cada canção que eu escrevi, só eu sei. Cada lágrima derramada pelo sorriso da família, volta da pessoa amada. Cada palavra rimada, poder pro povo. Cada palavra rimada, sorriso no rosto. Criança que é doce, brinquedo e carinho. Ser humano egoísta, vive sozinho no fundo do poço. Espera a estrela cadente, quando ela passar faz um pedido diferente. Quem tá com a gente, vem com a gente. É isso mesmo, desestressar a mente, superar o veneno. Tamo desenvolvendo, tô vivendo, conquistar a meta. Nem menos e nem mais, tudo na medida certa. Celebração, cada dia um ritual sagrado. Sol que nos aquece, ilumina, obrigado. Cada passo dado, cada milagre realizado. Por estar vivo, você é contemplado, admiro. Palavra de mãe que diz assim: se cê tem um sonho, vai até o fim. E assim será, o que tiver que ser, vai ser. Quando você tiver que ganhar, e se você tiver que perder. Assim será, o que tiver que ser, vai ser. Quando você tiver que ganhar, e se você tiver que perder. Tem que saber relevar, chorar, sorrir, tudo passa. Se você quer, não espere com que outro faça por você. Tem que fazer acontecer, tente antes de se arrepender. O que tiver que ser, já é. É pelo brilho no olhar, no amar, pela fé de quem crê sem ver e colhe o que semeia. E quem vê e não crê, deboche, é coisa feia. Pra quem rodeia e odeia, guarda mágoa. Pra quem tem sede, um jarro d'água. Trago a arma que derruba zóio de gula. Se tiver barreira, a gente chuta ou pula. Admiro, quem sabe superar a tristeza. Tudo passa, disso pode ter certeza. É firmeza, a simplicidade é uma riqueza. Vamos pedir saúde e comida na mesa. Bons princípios, bons fluidos, mais virtude. Ser humano, mais humano, menos rude. Não despreze o que Deus te dá. O que tiver que seja, é assim será. E assim será,